azul escuro, dark blue. Página 4, números. Page 4, numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Página 5, números. Page 5, numbers. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. As dezenas são sempre terminadas com T. Exemplo: 20, 30, 40, 50. As centenas são escritas com a palavra hundred, 100, 200, 300. No caso dos milhares, utilizamos a palavra thousand, 1,000, 2,000, 3,000. E para milhões, utilizamos a palavra million, 1 million, 2 million, 3 million. Como vocês perceberam, não existe plural no caso de dizer os números para 100, 1,000 e million. Página 6. Animais. Page 6. Animals. Dog. Cow. Cat. Horse. Rabbit. Lion. Bull. Giraffe. Sheep. Elephant. Turtle. Tiger. Página 7. Page 7. Fish. Snake. Fox. Butterfly. Monkey. Bat. Owl. Ant. Beaver. Spider. Kangaroo. Snail. Duck. Slug. Turkey. Cockroach. Página 8. Page 8. Bear. Polar bear. Panda bear. Squirrel. Shark. Alligator. Armadillo. Chicken. Dolphin. Gnat. Bird. Whale. Toad. Frog. Bee. Wolf. Página 9. Page 9. Buffalo. Pig. Zebra. Mouse. Lioness. Seal. Parrot. Hart. Donkey. Hippopotamus. Hippo. Octopus. Dove. Expressões. Expressions. English. Hello. Goodbye. Please. Thank you. How much? Where? Why? No. Sorry. I don't understand. Do you understand? I don't speak English. Do you speak English? Does anyone here speak English? Could you speak more slowly? Where's the restroom? Where's the bathroom? Help. Cumprimentos. Greetings. Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. How are you? Nice to meet you. Goodbye. Bye. See you soon. See you later. Please. Thank you. You're welcome. Excuse me. Sorry. Congratulations. Good luck. Dias da semana e meses do ano. Dias da semana. Days of the week. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Meses do ano. Months of the year. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Unidades de tempo. Units of time. Second. Minute. Hour. Day. Week. Month. Year. Página 13. Estações do ano. Page 13. Seasons of the year. Bom, nesta lição nós vamos aprender as estações do ano. Como vocês devem saber, existem quatro, cada uma com uma duração de 3 meses, totalizando assim o período de 1 ano. Bom, as estações, elas não são as mesmas em todas as partes da Terra. Isso é importante saber no caso de planejamento de viagens, etc. Bom, existe uma linha imaginária que divide a Terra ao meio, que é a linha do Equador, tendo assim o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, as estações são sempre opostas. Se no hemisfério sul for verão, no hemisfério norte será inverno. Se no norte for outono, aqui será primavera, no hemisfério sul, ok? Bom, vamos para a página 14, page 14, onde nós vamos aprender as estações em inglês e também saber um pouco sobre cada uma e alguns exemplos de algumas frases. Bom, a primeira estação que aparece na página 14 é a primavera, spring. E os exemplos? This year I'll be on vacation during spring. She likes spring because trees are full of flowers in this season. Próxima estação, verão, summer. E os exemplos? Summer extends for the whole months of June, July, and August in the Northern Hemisphere. Beaches are crowded in summer. Nossa terceira estação, autumn ou fall. Bom, para que vocês já saibam a diferença, fall para os americanos, autumn para os ingleses, em termos gerais, ok? Bom, exemplos. Fall ou autumn. And poetry has often been melancholy. I know when autumn starts because the ground becomes full of leaves. I know when fall starts because the ground becomes full of leaves. E para terminar, na página 15, page 15, nós temos a última estação, o inverno, winter. Winter is the season that has the shortest days and the lowest temperatures. Many winter activities and sports involve the use of snow in some form. Bom, e na sequência vocês possuem uma tabela explicando o início e o término de cada estação, ok? Página 16. Nações e nacionalidades. Page 16. Nations and nationalities. Bom, pessoal, nessa lição nós vamos ver então como dizer os nomes de alguns países, bem como as nacionalidades. Em geral, você pode usar nacionalidade como adjetivo e como substantivo, e também é o mesmo termo para se referir aos idiomas, certo? Existem algumas exceções que estarão na tabela abaixo. E vamos dar uma olhada no exemplo antes de começarmos. She is French. No caso, você tem um adjetivo. Ela é francesa. I met a French woman at the supermarket. Aí, no caso, o segundo é um substantivo, certo? Bom, vamos começar então a nossa lista. Afghanistan. Afghan. Albania. Albanian. Algeria. Algerian. Andorra. Andorran. Angola. Angolan. Argentina. Argentinian. Armenia. Armenian. Australia. Australian. Austria. Austrian. Azerbaijan. Azerbaijani. The Bahamas. Bahamian. Bangladesh. Bangladeshi. Barbados. Barbadian. Belarus. Belarusian. Or Bielorussian. Belgium. Belgian. Belize. Belizean. Benin. Beninese. Bolivia. Bolivian. Bosnia Herzegovina. Bosnian. Botswana. Botswanan. Brazil. Brazilian. Página 17. Page 17. Britain. Also, Great Britain. British. Britain. Brunei. Bruneian. Bulgaria. Bulgarian. Burkina. Burkinese. Burma. Official name: Union of Myanmar. Burmese. Burundi. Burundian. Cambodia. Cambodian. Cameroon. Cameroonian. Canada, Canadian, Cape Verde, Cape Verdean, Caribbean Sea, Caribbean, Chad, Chadian, Chile, Chilean, China, Chinese, Colombia, Colombian, Congo, Congolese, Costa Rica, Costa Rican, Croatia, Croat, or Croatian, Cuba, Cuba, the Czech Republic, Czech. Curiosidades. Neste áudio, nós vamos falar um pouco sobre a origem da língua inglesa. Bom, todo mundo sabe que o inglês é uma língua muito importante hoje em dia. Ela é utilizada, então, em estudos, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu lazer, que é por meio de música, filme, seriado. Então, não podemos negar a sua importância em nossas vidas. Devido a essa presença no nosso dia a dia, quando começamos a aprender inglês, nós percebemos que já conhecemos algumas palavras. E há aquelas que, apesar de não termos ouvido ou lido em nossas vidas, conseguimos identificá-las, porque elas se assemelham muito a palavras do nosso idioma. Isso, na verdade, acontece devido à influência que a língua inglesa teve em sua formação. Bom, existem várias palavras que vieram do latim, que vieram do francês, do alemão e outros, de outros idiomas também. Então, o objetivo desse áudio é falar um pouco sobre a história do inglês, mais por curiosidade, para que vocês saibam como que se originou essa língua que se tornou a língua internacional. Bom, a origem do inglês se deu na Inglaterra. Na época, a Inglaterra era habitada por romanos, então a grande presença do latim. E esses romanos, eles deixaram então o país. E com a saída deles, tribos germânicas vieram, por exemplo, os anglos e os saxões. E como os romanos saíram da Inglaterra, eles não deixaram muito do seu idioma para trás. Então, rapidamente, as palavras trazidas pelas tribos formou, então, o anglo-saxão, que é a origem do inglês. Então, esse idioma contribuiu, por exemplo, como palavras esposa, que é wife, casa, que é house. Então, rapidamente, as palavras se espalharam e também são responsáveis pelo, não por todos, mas por uma grande parte dos nomes dos dias da semana, que possuem nome de deuses anglo-saxões. Por exemplo, Thursday é o dia de Thor. Bom, pouco tempo após isso, os missionários cristãos voltaram à Inglaterra, então, para fazer pregações. E essas eram em latim. Então, isso fez com que o latim tivesse uma maior receptividade e que algumas coisas começassem a ser utilizadas e reconhecidas por várias pessoas. Praticamente no mesmo período tivemos a vinda dos vikings, que contribuíram com palavras, com a palavra morrer, que é um verbo, né? Die. E, bom, até agora nós temos essas influências. Em 1066, William, o Conquistador, ele invade a Inglaterra e traz consigo a língua francesa. E essa passa a ser então a língua oficial para negócios. Sendo assim, o latim continua sendo usado na igreja, O anglo-saxão, as palavras continuam em uso também, e o francês incorpora vocabulário também à língua inglesa. E, bom, essa parte da questão do francês ser uma língua dominante, ela acabou depois da Guerra dos 100 Anos, que teve um bom resultado para a Inglaterra, e o inglês, ele então se estabeleceu como a língua do poder. E a partir daí, então, o inglês realmente passou a ser a língua padrão para situações na Inglaterra. Bom, pouco após isso, houve o período de vida do grande escritor Shakespeare, e ele também contribuiu para a língua inglesa. Ele inventou mais ou menos aí umas 2.000 palavras e frases que foram absorvidas pelo idioma. E por meio do seu trabalho, ele mostrou então para todo mundo quão rico, vibrante e expressivo a língua inglesa poderia ser. Apesar disso, a grande alavanca para o inglês assim, foi em 1611 uma Bíblia, que é a King James Bible, que seria a Bíblia do Rei James. Eu acho que ele deve ter outro nome em português, mas enfim, King James Bible. Ela foi traduzida de uma forma que ela pudesse ser compreendida por todos os homens. Sendo assim, ela se espalhou rapidamente pela Inglaterra. E até hoje em dia, algumas coisas que dizemos vêm da tradução dessa Bíblia. Por exemplo, em inglês nós dizemos que um pássaro na mão vale mais do que dois no arbusto. A bird in the hand is worth two in the bush. Bom, depois nós tivemos a era da ciência, então cientistas de vários outros países vieram para a Inglaterra. Aí nesse tempo nós podemos mencionar o cientista muito conhecido, Isaac Newton. E, bom, junto com ele outros estudavam, testavam teorias, e isso tudo é feito em latim. E... bom, chegou um ponto que eles perceberam que seria mais fácil em inglês. Então, aí o inglês passou a ser a língua utilizada por eles também. Bom, eles foram responsáveis por inventar palavras também. Palavras como gravidade, ácido, e também para descrever os órgãos reprodutores masculino e feminino. Bom, bom tempo após isso, a Inglaterra começa a fazer então expedições por todo o mundo para fazer as colonizações. E são durante essas expedições que outros termos são incorporados. Por exemplo, para os fãs de Resident Evil ou The Walking Dead, a palavra zumbi, zombie, ela vem da África. A palavra churrasco, que em inglês é barbecue, vem das ilhas do Caribe. Nugget, que é aquele negocinho de frango que nós fritamos, vem da Austrália. E assim por diante. Houve muitas outras incorporações também. Até que chegaram à conclusão que, nossa, o inglês tem várias variedades, né? Existem palavras diferentes, inclusive para descrever a mesma coisa. Nós deveríamos ter algum tipo de livro que documentasse tudo isso. Então foi aí que a ideia veio ao Dr. Johnson, que escreveu então o dicionário, digamos assim, o primeiro dicionário da língua inglesa. Demorou 9 anos, mais ou menos, para que ele escrevesse, e o dicionário ficou com mais ou menos 46 centímetros de altura. E ele tinha mais de 42.700. Ele tinha mais ou menos, ou exatamente, 42.773 palavras. E a língua não parava de evoluir. Então, um novo dicionário foi necessário e eles começaram então em 1857 a escrever outro, que é o tão conhecido Oxford Dictionary. Então, no caso, levou mais de 70 anos para ser escrito, ficou pronto em 1928 e desde então ele continua sendo revisado com um acréscimo de palavras e naturalmente algumas acabam saindo. Bom, numa dessas expedições, então, eles chegaram aos Estados Unidos, na onde já existiam os habitantes nativos, que eram os índios americanos, e eles também agregaram palavras ao idioma inglês. E depois vieram então italianos, alemães também para os Estados Unidos, trazendo novas palavras, como por exemplo, os italianos trouxeram pizza, máfia, e algumas palavras, elas, apesar de praticamente consideradas mortas para os ingleses, elas sobreviveram nos Estados Unidos. Por exemplo, fralda, que nos Estados Unidos é diapers, na Inglaterra eles chamam de nappy, naturalmente uma pronúncia mais britânica do que a minha. Bom, e chegamos então ao ponto da internet, que também contribui com o inglês. Como assim? Bom, quando começou a surgir então a questão de e-mail, internet, o pessoal começou a buscar por uma forma mais curta de escrever, de transferir informações. Então, algumas frases fixas da internet acabaram sendo incorporadas à fala. Por exemplo, quem assiste seriado e tal, pode já ter ouvido a seguinte frase, FYI, que quer dizer for your information, para sua informação, que é muito presente na fala. E, naturalmente, depois o inglês se tornou global, né? Por ser um idioma, digamos, de estrutura fácil, de fácil aquisição, ele acabou, e também por outros motivos, né, econômicos e tudo mais, acabou sendo a língua que, digamos assim, unifica o mundo. Estima-se que tenha mais ou menos 350 línguas presentes no inglês, naturalmente não na sua íntegra, porém palavras que vieram desses idiomas. Página 18. Page 18. Denmark. Danish. Dane. Djibouti. Djiboutian. The Dominican Republic. Dominican. Ecuador. Ecuadorian. Egypt. Egyptian. El Salvador. Salvadoran. England. English. Englishman. Englishwoman. Eritrea. Eritrean. Estonia. Estonian. Ethiopia. Ethiopian. Fiji. Fijian. Finland. Finnish. Finn. France. French. Frenchman, Frenchwoman, Gabon, Gabonese, Gambia, Gambian, Georgia, Georgian. Página 19, page 19. Germany. German. Ghana. Ghanaian. Greece. Greek. Grenada. Grenadian. Guatemala. Guatemalan. Guinea, Guinean, Haiti, Haitian, Holland, also the Netherlands, Dutch, Dutchman, Dutchwoman, Honduras, Honduran, Hungary, Hungarian. Iceland. Icelandic. Icelander. India. Indian. Indonesia. Indonesian. Iran. Iranian. Página 20. Page 20. Iraq. Iraqi. Ireland. Irish. Irishman. Irish woman. Israel. Israeli. Italy. Italian. Jamaica. Jamaican. Japan. Japanese. Jordan. Jordanian. Kenya. Kenyan. Korea. North Korea. South Korea. Korean. North Korean. South Korean. Kuwait. Kuwaiti. Laos. Laotian. Lebanon. Lebanese. Liberia. Liberian. Página 21. Page 21. Libya. Libyan. Lithuania. Lithuanian. Macedonia. Macedonian. Madagascar. Malagasy. Or Madagascan. Malawi. Malawian. Malaysia. Malaysian. The Maldives. Official name: Republic of Maldives. Maldivian. Mali. Malian. Malta. Maltese. Mauritania. Mauritanian. Mexico. Mexican. Moldova. Moldovan. Monaco. Monegasque. Or Monacan. Mongolia. Mongolian. Montenegro. Montenegrin. Morocco. Moroccan. Mozambique. Mozambican. Página 22. Page 22. Nepal. Nepalese. New Zealand. New Zealander. Nicaragua. Nicaraguan. Niger. Nigerian. Nigeria. Nigerian. Norway. Norwegian. Pakistan. Palestine. Palestinian. Panama. Panamanian. Papua New Guinea. Papua New Guinean or Guinean. Paraguay. Paraguayan. Peru. Peruvian. The Philippines. Philippine or Filipino. Poland. Polish. Portugal. Portuguese. Qatar. Qatari. Romania. Romanian. Russia. Russian. Rwanda. Rwandan. Saudi Arabia. Saudi Arabian or Saudi. Página 23. Page 23. Scotland. Scottish. Scott. Senegal. Senegalese. Serbia. Serb or Serbian. Sierra Leone. Sierra Leonean. Singapore. Singaporean. Slovakia. Slovak. Slovenia. Slovene or Slovenian. Somalia. Somali. South Africa. South African. Spain. Spanish. Spaniard. Sri Lanka. Sri Lankan. Sudan. Sudanese. Suriname. Surinamese. Sweden. Swedish. Swede. Switzerland. Swiss. Syria. Syrian. Taiwan. Taiwanese. Tanzania. Tanzanian. Thailand. Thai. Togo. Togolese. Trinidad and Tobago. Trinidadian Toboggan. Tobogonian. Tunisia. Tunisian. Página 24. Page 24. Turkey. Turkish. Turk. Uganda. Ugandan. Ukraine. Ukrainian. The United States of America. The USA. American. North American. Uruguay. Uruguayan. Uzbekistan. Uzbek. Venezuela. Venezuelan. Vietnam. Vietnamese. Wales. Welsh. Welshman. Welshwoman. Yugoslavia. Yugoslav. Corta. Yugoslav. Zaire. Zairean. Zambia. Zambian. Zimbabwe. Zimbabwean. Página 25. Page 25. Partes do corpo humano. The human body. Bom, nesta lição nós aprenderemos como dizer as partes do corpo em inglês. Forehead. Cheek. Hair. Chin. Neck. Eye. Nose. Ear. Mouth. Eyelashes. Eyebrow. Eyelid. Página 26. Page 26. Tooth. Lip. Tongue. Fingers. Thumb. Hand. Wrist. Brain. Head. Shoulder. Chest. Upper arm. Arm. Forearm. Página 27. Page 27. Lung. Heart. Thigh. Knee. Calf. Ankle. Leg. Lower leg. Página 28. Page 28. Breast. Palm. Waist. Tabela de tradução. Forehead. Cheek. Hair. Chin. Neck. Eye. Nose. Ear. Mouth. Eyelashes. Eyebrow. Eyelid. Tooth. Lip. Tongue. Fingers. Thumb. Hand. Wrist. Brain. Head. Shoulder. Chest. Upper arm. Arm. Forearm. Lung. Heart. Thigh. Knee. Calf. Ankle. Leg. Lower leg. Breast. Palm. Waist. Stomach. Belly. Womb. Back. Rib. Navel. Nail. Intestine. Hip. Elbow. Face. Nape. Fingernail. Throat. Armpit. Foot. Toes. Página 29. Alimentos em inglês. Page 29. Food in English. Fruit. Apple. Lemon. Banana. Plum. Orange. Grape. A bunch of grapes. Pineapple. Avocado. Watermelon. Pear. Peach. Strawberries. Papaya. Página 30. Page 30. Fig. Passion fruit. Lime. Coconut. Cashew. Cherry. Kiwi. Mango. Blackberry. Persimmon. Guava. Melon. Página 31. Page 31. Tangerine. Raspberry. Apricot. Starfruit. Jackfruit. Nectarine. Pomegranate. Date. Página 31. Page 31. Legumes e verduras. Vegetables and leafy greens. Onion. Carrot. Garlic. Broccoli. Cucumber. Beet. Cabbage. Lettuce. Página 32. Page 32. Corn. Artichoke. Rucola. Arugula. Rocket. Aubergine. Eggplant. Pepper. Capers. Cauliflower. Pumpkin. Watercress. Asparagus. Chili. Celery. Página 33. Page 33. Outros alimentos. Other kinds of food. Egg. Bread. Rice. Bean. Potato. Cake. Pasta. Butter. Página 34. Page 35. Cheese. Flour. Sausage. Ice cream. Pea. Sugar. Pizza. French fries. Ham. Soup. Barbecue. Lentil. Página 34. Tipos de pães. Page 34. Kinds of bread. Bread roll. French loaf. French stick. Baguette. White bread. Página 35. Page 35. Wholemeal. Brown bread. Rye bread. Sliced bread. Cheese breads. Cheese buns. Cottage loaf. Twist bread. Cob. Pita. Bagel. Bom, agora nós veremos algumas expressões com a palavra pão. Stale bread. Homemade bread. Bread and butter. To earn one's bread. To earn a living. To undergo difficulties and problems. Expressions using the word bread. Breadcrumbs. Dip the fish in egg and breadcrumbs. Breadwinner. A person who earns money to keep a family. When her husband died, she had to become the breadwinner. A loaf of bread. A slice of bread. Bread and butter. Writing novels is my bread and butter. Employment and taxation are the bread and butter issues of politics. Página 36. Page 36. On the bread line. The level of income of very poor people. Example. Many people without jobs are living on the bread line. He was put on bread and water. Take the bread out of somebody's mouth. Bread basket. Bread board. Bread bin. Bread box. Página 37. Carnes. Page 37. Meat. Bom, pessoal, para que vocês saibam, existe a palavra flesh e a palavra meat. Ambos seriam traduzidos como carne, tal. Então, por exemplo, em leituras da Bíblia, por exemplo, eles falam, tipo, os pecados da carne. Aí, nesse contexto, não é meat. Nesse contexto, é flesh, certo? Bom, basicamente, só entender meat, que é a carne de um animal, ou de um pássaro, ou peixe, que seja, que é usado como comida, ok? Meat. The flesh of an animal or a bird eaten as food. Bom, e agora algumas palavras, ok? Beef. Meat that comes from a cow. Steak. A thick slice of any type of meat. Pork steak. Chicken steak. Steakhouse. A restaurant that serves mainly steak. Pork. Aí no caso, tomar cuidado, o animal pig, a carne que vocês comem, pork. Roast pork. A leg of pork. Chicken. Aí no caso, para frango não tem diferença, ok? Roast chicken, fried chicken, chicken livers, chicken breasts, chicken thighs. E para terminar, o carneiro, lamb. Página 38. Refeições. Page 38. Meals. Appetizer. Main dish. Side dish. Beverage. Dessert. Kinds of meal. Breakfast. Brunch, lunch, dinner, snack, supper. Ways to cut food. Grate, grated, ground, mince, minced. Crack, cracked, chop, chopped, coarsely chopped, cut, slice, sliced, dice, diced, ways to cook. Microwave. Steam. Fry. Deep fry. Stew. Cook. Boil. Bake. Roast. Grill. Water bath. Página 39. Compras de alimentos. Page 39. Shopping for food. Supermarket. Grocery. Green grocery. Street market. Butchery. Bakery. Telecounter. Lugares para comer. Places to eat. Fast food restaurant. Self-service restaurant. Buffet. Cafeteria. Lunchroom. Vegetarian restaurant. Pizza parlor. Ice cream parlor. Diner. Hash house. Cafe. Snack bar. Tea shop. Bistro. Brasserie. Steakhouse. Página 40. Bebidas. Page 40. Beverages. Juice. Tea. Water. Coffee. Wine. Beer. Hot chocolate. Milk. Kinds of juice. Orange juice. Lemon juice. Pineapple juice. Apple juice. Peach juice. Outras bebidas. Other beverages. White coffee. Black coffee. Soft drinks. Coconut water. Mineral water. Página 41. Idades. Page 41. Ages. Bom, nesta lição nós vamos aprender como falar de idade. Primeira coisa a saber é que em inglês você não pode falar que você tem certa idade. Você é certa idade. Então, para dizer eu tenho 27 anos, eu não posso dizer I have 27 years old. Como eu disse, eu tenho que dizer que eu sou. I am 27 years old. Então, a gente vai usar o verbo to be e não have, ok? Bom, mais uma dica. Quando falando da sua idade, você pode ou parar no número I'm 27, ou você diz a frase completa. I'm 27 years old. O que você não pode fazer é parar na palavra anos. I'm 27 years. Aí está errado, certo? Bom, para saber a idade de uma pessoa, a pergunta é How old are you? E para responder, I am, no caso do exemplo aqui, I am 25 years old. My sister is 12 years old. When my brother was born, I was 3 years old. He got married when he was 33 years old. She is not 15. She is 17. How old was she when she traveled abroad for the first time? My grandfather is 72 years old. They are 50 years old. The same age I am. Página 42. Membros da família. Page 42. Family members. My great-great-grandfather and my great-great-grandmother were born at the end of the 19th century and died in the middle of the 20th century. My great-grandmother and my grandmother always came to visit me when I was a child. I didn't meet my great-grandfather. He had already died when I was born. My grandfather always reads some stories to me. My grandparents live near my house. They like to spoil their grandchildren. I love it when my parents watch television with us. My grandson is a lawyer and my granddaughter is a businesswoman. Página 43. Page 43. I look like my father. My mother is pregnant. How many children do you have? I have one son and one daughter. My sister is older than I am. My brother and I are always arguing. My uncle and my aunt started to have lunch in my house every Sunday. My cousin is my best friend. My cousin is living in Rome. My nephew is an intelligent boy. My niece is so cute. Página 44. Page 44. My brother-in-law is going to be a daddy, and my sister-in-law will be his child's godmother. My godfather helps the poor. My husband has brown hair. My wife works as a secretary in an office. We are living in my parents-in-law's house. She doesn't like her mother-in-law, but I like mine. It is my father-in-law's birthday today. My stepfather treats me very well. My stepmother has been working as a librarian for 10 years. I am playing cards with a friend and my godson. My goddaughter grew up so quickly. Página 45, page 45. I like to play with my stepbrother. I have one stepsister and we study at the same school. My foster parents adopted me when I was a little baby. I have two foster sisters. My foster brother drew a picture of me on a paper. My foster father and my foster mother worked together at a factory. Curiosidades. Neste áudio, nós daremos ênfase à pronúncia do inglês. Todo aluno que começa a aprender inglês, ele percebe que a pronúncia é bem difícil, pois ela não tem muita relação com a parte escrita do idioma. Bom, isso se deu, então, a um processo que aconteceu mais ou menos entre 1350 e 1700, que seria a transição do inglês médio para o inglês moderno. Então, todo esse procedimento afetou principalmente as vogais longas, e isso foi batizado de Great Vowel Shift, né? Foi um termo criado então por um linguista dinamarquês chamado Otto Jespersen, e isso quer dizer que houve uma grande mudança das vogais, ou seja, elas trocaram de posições, a forma com que elas eram articuladas foram alterando-se pouco a pouco. Naturalmente, essas mudanças não aconteceram todas de uma vez, ou uma após a outra. Houve períodos de transição, bem como pode ter havido também mudanças ao mesmo tempo. Alguns exemplos que eu posso mencionar aqui, a palavra alto, que hoje em dia é pronunciada high, na época era pronunciada he. Eu, que pronunciamos I, era pronunciada a. Escrever, write, rate. Comida, que hoje em dia é food, naquela época era food. E temos vários outros exemplos, assim, não é o áudio não é para ensinar a diferença entre o inglês médio, medieval, com o inglês moderno, mas sim explicar, então, por que as vogais, elas possuem sons tão diferentes em determinadas palavras. Foi porque as vogais mudaram mesmo os seus sons, porém as mudanças não foram completas. Algumas passaram só por alguns estágios dessa mudança e pararam. Então é por isso que nós temos a mesma letra com diversas pronúncias, porque por algum motivo ali não aconteceu essa mudança. Existem teorias acerca de motivos para que tudo isso tenha acontecido. Uma delas seria a migração mesmo, houve uma pandemia, uma epidemia, digamos assim, que foi chamada de Black Death na Inglaterra. Então eles migraram mesmo, e também o contato com outros idiomas, tendo em vista que a Inglaterra teve um bom tempo com o francês e o latim. Então isso tudo pode ter influenciado essas mudanças das vogais. E, bom, a parte escrita não foi alterada. Por isso que nós temos essa dificuldade em pronunciar certas palavras corretamente. Página 46. Profissões. Page 46. Occupations. Antes de iniciarmos a aprender como dizer as profissões em inglês, é muito importante saber que quando você está se referindo a uma profissão no singular, você vai ter que usar o artigo um ou uma, que no português não é necessário. Então, por exemplo, eu sou professor. Em inglês você não pode dizer I'm teacher. Fica faltando algo, que seria essa preposição. Eu sou um professor. Então, o correto seria I am a teacher. Isso vale para qualquer profissão. Lembrando que o artigo definido a, um a uma, será utilizado antes de palavras com sons consonantais, por exemplo, I'm a teacher, I'm a lawyer, e o an você vai usar antes de profissões que tenham um som vocálico, por exemplo, accountant. Então a frase fica: He is an accountant. Bom, com os exemplos do livro: I am a lawyer. He is an accountant. Bom, e para perguntar a profissão da pessoa, você pode simplesmente perguntar: What's your job? Ou: What do you do? Bom, agora nós vamos ver as profissões em inglês. Accountant. Actor. Actress. Actuary. Administrator. Aerospace engineer. Air hostess. Stewardess. Steward. Flight attendant. Anesthetist. Anchorman. Anchorwoman. Animator. Animal trainer. Announcer. Newscaster. Newsreader. Presenter. Anthropologist. Archaeologist. Architect. Página 47. Page 47. Astrologer. Astronaut. Astronomer. Athlete. Auctioneer. Babysitter. Bacteriologist. Baker. Bank clerk. Banker. Barber. Bartender. Bellhop. Bellboy. Biochemist. Bioengineer. Biographer. Biologist. Bishop. Blacksmith. Bookseller. Bricklayer. Mason. Businessman. Businesswoman. Butcher. Butler. Cab driver. Página 48. Page 48. Cardiologist. Carpenter. Cartographer. Cartoonist. Cattle breeder. Cattle farmer. Cashier. Cellist. Chauffeur. Chef. Chemical engineer. Chemist. Druggist. Chiropodist. Choreographer. Civil engineer. Clarinetist. Clerk. Clockmaker. Watchmaker. Coach. Coast guard. Cobbler. Columnist. Comedian. Commentator. Composer. Página 49. Page 49. Computer programmer. Confectioner. Contractor. Consul. Consultant. Cook. Crafter. Cryptographer. Curator. Dancer. Dermatologist. Dentist. Designer. Detective. Dispatcher. Doctor. Physician. Doorman. Doorkeeper. Driver. Ecologist. Economist, Editor, Electrician, Electrical Engineer, Engineer. Página 50, page 50. Entomologist, Ethnologist, Agronomist, Farmer, Ferryman, Fisherman, Florist, Flutist, Foreman, Garbage Man, Dustman, Gardener, Gastroenterologist, Genealogist, General, Geographer, Geologist, Geophysicist, Goldsmith, Governor, Grammarian, Graphic Designer, Grave Digger, Grocer, Greengrocer, Guide, Gynecologist, Harpist. Página 51, page 51. Hairdresser, Header, Headmaster, Principal, Historian, Housewife, Husbandman, Illusionist, Illustrator, Interior Designer, Interpreter, Jailer, Janitor, Custodian, Caretaker, Journalist, Jeweler, Judge, Laundress, Lawyer, Lecturer. Página 52, page 52. Librarian, Lifeguard, Linguist, Locksmith, Maid, Mailman, Mail Carrier, Letter Carrier, Postman, Manager, Manicurist, Mathematician, Mechanic, Miner, Milkman, Model, Moneylender, Monk, Mountaineer, Musician, Nanny, Newsboy, News Dealer, News Agent, Novelist, Nun, Nurse, Obstetrician, Occupational Therapist, Oncologist. Página 53, page 53. Ophthalmologist, Optician, Optometrist, Ornithologist, Painter, Paleontologist, Paramedic, Pathologist, Pawnbroker, Pediatrician, Personal Trainer, Philanthropist, Physiologist, Philosopher, Photographer, Physicist, Physiotherapist, Pianist, plumber, podiatrist, poet, policeman, policewoman, politician, porter, printer, proctologist, professor, proofreader. Página 54. Page 54. Pope, psychiatrist, psychologist, publisher, radiologist, realtor, estate agent, real estate agent, receptionist, referee, reporter, researcher, sailor, salesman, saleswoman, saxophonist, scientist, screenwriter, sculptor, seamstress, secretary, senator, shoemaker, shopkeeper, singer, social worker, speech therapist, spy, statistician, stevedore, docker, street sweeper, swimmer, systems analyst, tailor, taxonomist, teacher. Página 55, page 55. Telephonist, telephone operator, teller, trader, translator, travel agent, treasurer, typist, upholsterer, valet, veterinarian, vet, violinist, violist, waiter, waitress, welder, rider, zoologist. Página 56. Vestuário. Page 56. Clothes. Dress. Shirt. Tie. Skirt. T-shirt. Blouse. Polo shirt. Denim jacket. Página 57. Page 57. Jeans. Belt. Dressing gown. Bathrobe. Glove. Nightdress. Nightgown. Sweater. Scarf. Socks. Pants. Trousers. Suit. Jacket. Coat. Página 58. Page 58. Leather coat. Cargo pants. Shorts. Bermuda shorts. Pajamas. Panties, knickers, underwear, underpants, mitten, waistcoat, vest, tights, pantyhose, trunks, swimming trunks, swimming costume, swimsuit, Página 59. Page 59. Bikini. Braces. Suspenders. Cap. Hat. Tennis shoe. Sneakers. Boots. Shoes. Flip-flops. Slippers. Sandal. Página 60. Áreas, localidades. Page 60. Areas. Mountain. Beach. Cave. Lake. River. Sky. Valley. Forest. Jungle. Desert. Ocean. Sea. Glacier. Plain. Swamp. Meadow. Página 61. Page 61. Ridge. Savannah. Conclusão. Dessa forma, concluímos a Rádio Web número 1 do curso de inglês. Essa Rádio Web que abordou mais conteúdos básicos em relação ao curso, você pode acompanhar isso com o professor Devair. Essas informações que são muito relevantes e vão ser importantes para que nós possamos avançar nosso estudo posteriormente para o nosso próximo módulo. Então, as etapas seguintes a você ter ouvido a Rádio Web, lembrando, né, que a Rádio Web é a primeira etapa, é você revisar a apostila, ler algumas informações que talvez você não tenha compreendido, você ler as palavras, repetir a pronúncia, né, como você pode acompanhar através do professor, ele demonstrou a pronúncia correta dessas palavras, né? Então você pode realizar a leitura, tentar realizar a pronúncia desses diversos vocábulos que foram citados em relação a cores, animais, profissões, expressões, enfim, várias informações que são muito importantes para que você possa dar sequência. Então a segunda etapa no seu processo de aprendizagem é isso que a gente indica. Posteriormente, você deve assistir as teleaulas que são relacionadas a esse módulo, né? Mais ao módulo de vocabulários. Quais são essas aulas? Se você está acessando pela plataforma virtual, pela área virtual de seu curso, essas aulas estão na área virtual no módulo número 1. São todas as aulas que estão relacionadas nesse local. Caso você esteja acessando elas pelo DVD que você recebeu, são as aulas, né, logo no primeiro minuto inicial até 1h05. Né? São mais informações, mais aulas que você poderá assistir e complementar o seu aprendizado relacionado a essa parte que a gente aprendeu, a essa Rádio Web, que abordou como foco vocabulário. E posteriormente você ter realizado a leitura da apostila, né? Você ter relido algumas informações, você ter assistido às aulas, você deve partir para as atividades, onde você irá fixar aquilo que você aprendeu. E quais são as atividades? Lembrando que as atividades estão no caderno de questão, você pode acessar a mesma pelo DVD de dados, caso tenha recebido, ou pela área virtual. Basta você baixar a mesma e responder às atividades. As atividades que são relacionadas a esse módulo são as atividades número 1 até a atividade 25. Realizando as atividades, você poderá partir para o nosso próximo módulo, né, que abordará tudo que envolve a parte gramatical da língua inglesa e várias outras informações, inclusive conversação. Então, desejamos boa sorte nas próximas etapas e nos encontramos na Rádio Web número 2.